pancadão com seus médios e graves muito mais agressivos. Peralta, aciona esse Duster pancadão. Põe pra cima da galera. Duster pancadão e uma lapada de sol. Pressão. Toma esse grave. Pressão. Toma esse grave. Pressão. Toma esse grave. Pressão. Toma esse grave. Duster pancadão, arquitetado e projetado pra tocar na pressão. Vocês cantando comigo assim, ó. Só me olhe do seu jeito. Bora lá, China. Só me olhe do seu jeito. Só me olhe do seu jeito. Só me toque do seu jeito. Só me toque do seu jeito. DJ, corre atrás dessa. O que está esperando? Só me olhe do seu jeito. Só me olhe do seu jeito. Só me olhe do seu jeito. Só me olhe do seu jeito. Project, uma realidade virtual pra você. Ah, ensina, insuperável, desgraçado. Tu és a noite, tu és o dia, tu és a minha inspiração. Tu és a dor, és minha cura, a única coisa que eu quero tocar. Nunca pensei que eu ia tanto te amar. Atrás dessa, o que está esperando? Só me olhe do seu jeito. Só me olhe do seu jeito. Só me olhe do seu jeito. Só me olhe do seu jeito. Só me toque do seu jeito. Só me toque do seu jeito. Peralta, aciona esse Duster pancadão. Põe pra cima da galera. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Lembro dos nossos momentos de amor. Lembro de tudo em você, do teu calor, dos teus beijos. Era tão lindo, tão especial. Mas de repente você me abandonou. Você gosta de ouvir? Banda batidando melody, batidando melody, sucesso. Era tão lindo, tão especial, mas de repente você me abandonou. O

pancadão, com seus médios e graves muito mais agressivos. Que mexe com a mente, quem tá presente, a novinha saliente, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Ter pancadão e uma lapada de sol. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Ter pancadão e o seu show no máximo. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. É o baile do Pesla. Eita! Peralta, aciona esse Duster pancadão. Põe pra cima da galera. Opa, opa, opa, tá licença, moça. DJ Pernambuco, essa dando em tu garota. Ela de bola, desenrola, flexiona. Dança curtindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WM? Deu bom, bom balanço, então joga essa ponta que toma. Tem que ser mais potente. Eu bumbum balança, então joga essa pro trunk. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu bumbum balança, então joga essa pro trunk. Toma, toma, toma, toma, vai dar nada, toma, toma. WM, tá na vibe? Não, não, bicho, só você que tá. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Duster Pancadão, arquitetado e projetado pra tocar na pressão. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa rando em tu, garota. Ela de bola, desenrola, flexiona. Dança curtindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WM? Deu bom, bom balanço, então joga essa ponta que toma. Toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma. Bora pra ela, Jack. Deu bom, bom balanço, então joga essa ponta que toma, toma. Mais forte, tem que ser mais potente. Eu bumbum balança, então joga essa puta que toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Esse é o famoso 16 toneladas. Duster Pancadão, com seus médios e graves muito mais agressivos. O famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Duster Pancadão e o seu show no máximo. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Duster Pancadão e uma lapada de sol.

com seus médios e graves muito mais agressivos. Arquitetado e projetado pra tocar na pressão. No 12 DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão.

super som que vai me impressionar. E me chegou, tudo parou e eu te quero demais. Agora eu vou, tira esse som que me faz sonhar. Super pop, super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Ah, na, na, na, na, na, na, é o pop som. Dance pancadão e uma lapada de sol. É, que show. Ponto final. E me chegou, tudo parou e eu te quero demais. Tira esse som que me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Peralta, aciona esse duster pancadão. Põe pra cima da galera. De livre-arbítrio andei na contramão do nosso gostar. My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. And said I love you. É o show das marcantes. Produções e mensagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Minha louca paixão, sempre acelera o coração só de pensar no nosso amor. Onde meu bem querer, me beije como eu sempre quis. Gemendo você vem me dizer. Pancadão e uma lapada de sol. Quando eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar. Eu faço. Seu show no máximo. Tecno Show e ponto final. Esse Duster pancadão, põe pra cima da galera. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Hoje eu tô a fim de sentir pulsar mais forte o meu coração. Ou me esquecer que você em minha vida um dia habitou. Quero ir pra ver o novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o rubi me faz esquecer ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso rubi. Duster pancadão com seus médios e graves muito mais agressivos. Eu não vou tentar decidir, eu vou seguir a nave do som, batendo forte no seu coração, de Djumar e até que no show. Quero ir pra ver o novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o rubi me faz esquecer, ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar, fazendo esse povão dançar, enlouquecer. Eu vivo pro meu rubi de Djumar, fazendo o povão delirar. Ou não venha tentar me impedir, eu vou seguir a nave do som. Batem forte no seu coração, de Djumar até que no show. Quero ir pra ver o novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o rubi me faz esquecer, ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar, fazendo esse povão. Tecno Show e ponto final. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar, fazendo esse povão dançar, enlouquecer. Thank you.

que errei. Quando liguei, te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu desempenho, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em te amar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem. Eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontre alguém que possa te amar. Falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu desempenho, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em te amar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, que eu te avisei. Duster Pancadão, com seus médios e graves muito mais agressivos.